Salvador, muito bom dia, 3152 Tantan. Passou Stem LS, baixar travado, visual com a pista. Cistan 3152, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 070 graus, com 13 nós, pistão no zero, molhada. Ok, gente, livre pouso, pistão no zero, o TAN 3152. Salvador Romeu Bravo, Fox Mike, este é o controle Salvador, autorizado via chegada Mari, ajuste 10012. Via Mari, 10012, do Bravo Fox Mike, solicita manter o high speed e a sua. Está autorizado manter alta velocidade até a posição ITAP. Até a ITAP, autorizado 320. Voo no 643, é o número 3 para pouso livre ali. Conseguiu entender, confirme? Número 3 para pouso, está autorizado a aproximação ILS, voo no 643. Ok, número 3, autorizado a aproximação ILS, voo 643. Afirmativo, inicie redução para 2109. Cristian. Argentina 1914, approaching Juliet intersection. Argentina 1914, continue your taxi via Juliet, gate 10. Juliet and gate 10, Argentina 1914. Voo 643, complete redução para aproximação. Na redução, voo 643. Tá, 8 milhas de canto. Azul 4107, boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando 4107. TAN 3152, no solo aos 22, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette, portão meia dúzia. TAN 3152, poderia confirmar as condições da pista, ainda uma olhada? Até próximo da tarde que estamos equilibrando, até onde está seco, a partir daqui está molhada. Ok, ciente, muito grato. Portugal 019, you are clear to the ILS approach. Clear ILS approach, runway 10 at Portugal 019. Could you please advise us what is the ceiling and visibility at the moment, please? We are operating visual. Muito obrigado, Portugal 019. Call this number. Controle o voo 1643, estabilizado. Gente, passador na check trench a minha torre, 1895, voo 643. Torre 11895, voo 1643. 4107. Controle Salvador, o Bravo Fox Mike informa que está executando um desvio à direita, na proa 080 por... Controle está ciente. O gol 6643, transfere estabilizado 2 milhas do Índia Serra. Voo 6643, boa noite, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre, voo 6643. Voo 6643. Voo 6643, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda pista livre, para informação, pistão no zero, molhada, Gol 6643. Gol 6643, ciente. Azul 4107 no solo de Salvador aos 26, agilize a liberação o quanto possível, na minha escuta prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Juliette. Alfa para Juliette, partindo aqui. 1-0, 1-0, via Mare. O senhor tem informação ali sobre Mare? Eu preciso de estar presente. Positivo, está autorizado e o ajuste é 1-0, 1-2. Então, tá aí, TAP, após TAP chegada às 2, 1-0, 1-2, eu vou na 7-4, obrigado. 6-4-3, travado. 1-1-8-9-5, obrigado, 0-9. 1-1-8-9-5, boa noite, muito obrigado, Airport 0-9. Controle, eu vou 1-7-4, 1-7-4. Positivo, prossega na via, chegada aí. Maravilha, beleza, obrigado. Salvador, Sauer, muito boa noite, Air Force Gol 019, RV, Full 7, Silas, 10. Portugal 019, boa noite. You are the number 2 for landing runway 10, continue approach, stand by landing clearance. Air Portugal 019. Portugal 019. Prossegue via Alfa Juliette até o Pátio 3, remoto 07. Alfa Juliette, remoto 07. Gol no 6-4-3 no solo aos 28, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa Juliette, portão 03. Próxima direita, Alfa Juliette, você escuta para o 03, gol no 6-4-3. Meu bravo Fox Mike, está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado em ILS, o bravo Fox Mike. Niner, the wind is 060 degrees, 09 knots, the runway 10 is wet, clear to land, at Portugal 019. Please mark runway 10, at Portugal 019. Autorizado, até o pátio 3, remota 07, azul 4107. É, Alfa Tango, boa noite, Salvador, Salvador, confirme o setor de sobrevoo. Então é prosseguir via Corredor Forte até a Praia do Forte e fazer toque remetido em Sierra Juliette 96, que não é isso? Alfa Tango, copiou? Poderia confirmar quantas milhas de Salvador encontra-se Sierra Juliette 96? Ciente, só um minuto da cópia. Qual parte do Charlie Alfa Tango? Ciente. Portugal 019 on the ground at 31, turn right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Juliet, gate 11. Right turn, taxi via Alpha, Juliet, gate 11, maintain your frequency, Portugal 019. Alfa Tango, copia. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com sobrevoo na Praia do Forte, toque emitido em Sierra Juliette 96 Yankee, decolagem da Bata, em coordenação aqui com a torre, direto com o Pro Nordeste, 1.000 pés no Corredor Forte. A frequência do controle em 120.8 e aciona 0170, Charlie Alfa Tango. Controle Salvador, o Bravo Fox Mike estabilizado, localizador da 10. Ciente, cheque o treinchamento, torre 11895, Bravo Fox Mike. 11895, Bravo Fox Mike. Papa Romeo Bravo Fox Mike, estabilizado no localizador ILS 10. Visual. Charlie Alfa Tango, correto, livre acionar, estima pronto para decolagem. O Bravo Fox Mike, boa noite, confirmando já baixado e travado? Ainda não, o Bravo Fox Mike. Ciente, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Após o pouso, qual parte do Bravo Fox Mike? O Bravo Fox Mike prossegue para a Bata. Ciente. Poderia confirmar o vento para o Papa Romeo Bravo Fox Mike? 060 graus com 10 nós. 060 10, obrigado. Bravo Fox Mike, baixou e travou? Baixado e travado, Bravo Fox Mike. Ciente, Bravo Fox Mike, autorizado pouso, pistão no zero, vento 060 graus, com 12 nós, pistão no zero, molhada. Ciente, o Bravo Fox Mike, autorizado pouso na pista 10, pista molhada, obrigado. Uno 7, Uno 4, está autorizada a aproximação em LS. Livre LS, podemos passar IBAP abaixo dos 50? Está autorizado. Obrigado. Bravo Fox Mike no solo aos 35, libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e reporta para ingresso Taxiway Juliette. Alfa reportará na direita. Bravo Fox Mike confirmando, conhece o aeródromo? Confere, prossegue via Juliette, contorna o pátio principal, Lima, Mike, reporta na Taxiway Quebec, o Bravo Fox Mike. Papapá, o controle autorizado via chegada bom, se ajuste no 0 no 2. Localizado o Orão 714. Sim, checa o preenchimento do Orião 895. O 794. Muito boa noite, azul 9133, partido Rio 230 para o 150, voando direto em TAP para evitar formações na posição Mário. 7, desça para 5.012, chegada Mário. 5.000, chegada Mário, azul 9133. Tá, reporta liberando para Bato. Liga. Livre acionar, chama pronto para decolagem, Charlie Apatango. Torre, boa noite, 1714, passou externo. Voo no 714, boa noite, tráfego avistado, cheque trem. Baixou, travou. Livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus, 10 nós, gol no 714. Livre pouso na pista, 10, gol no 714. O Papa Romeu, Bravo Fox Mike, fica atento a um helicóptero do tipo Esquilo acionando na bata. Siga Rio 98 no zero. Firmo, chegou uma DLA pra mim aqui para 1h30. Permanece o plano de voo. Quando pronto para o pushback e acionamento, chama na frequência da torre 1895, Rio 98 no zero. No 714, no solo 08, quais são? No solo aos 43. Libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 08. Gol 1714. Alfa e Juliette pro 08, na tua escuta, no 714. Salvador é o Rio 9810. Prossiga. O pátio 3 autorizado, chama pronto para o táxi, Rio 9810. Salvador, é o Azul 9133. Efetuar sem desvio à esquerda para o 050 para evitar a formação. Livre. 9133. Confirmando o POB 02. Gente, 04 a bordo, vento 050 graus com 09 nós, autorizado decolagem com proa Nordeste, Charlie Patango. Ciente, Charlie Alfa Tango decola aos 47, prossegue com proa Nordeste, chama o controle em 120 decimal 8, bom voo. 120, 80, graças, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, o controle, meu cordial, prazer falar. Igualmente, capitão, vai sobrevoar a Praia do Forte com TGL em Serra Juliette, November e aqui. Positivo, qual estimado para a localidade? Mais 20 minutos, tá? Ah, ok, anotei. Grato. Mike, papapá, vetoração para sequenciamento, direita proa 235, prossiga descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Número 2, vai seguir tráfego da Azul, câmbio. 235, agora é ok, né, para descendo para 2000, Mike, papapá. Controle Salvador Azul 9133 atingir 5000. Isso para 2000. Para 2000 Azul 9133. No 6258, desça para 5012, desvio a seu critério, informe quando tiver condições de voar para a posição ITAV para completar a chegada à mar, em câmbio. Nós estamos no 0193, desvio a seu critério, você continua a ITAV para chegar a desvio. Vai, papapá, reduz a velocidade para 1709. Autorizo o Papa Romeo Charlie Alfa Tango, siga em pernaleira do litoral, o número peça? Positivo, livre. Tá presente, livre, grato. Mike papapá, esquerda 120 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 120 para o localizador, chama estabilizado, estabilizado, Mike papapá. Charlie Alfa Tango, aciona transponder. Azul 9133, 4 milhas e meia para o externo, chega o trem, chame a torre, 1895. 2895, Azul 9133, obrigado. Boa. Charlie, papel acionado, 0170, modo Charlie, tá? Ciente. autorizado com a pista vista, papapá, mais papapá. Sim, a gente está agora 9.7 milhas para passagem sobre o marcador externo, como número 2 para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre agora, 1895. 1895, papapá, mais papapá, vai chamar a torre. Salvador, boa noite 07 para 1970, informação Delta. Boa noite, 05 ao controle, o ajuste altímetro 1092, deixo os desvios a seu critério, informe quando tiver condições de voar ETAP e descer para 5000 para chegar na Mari Pista 10. Aquele 12, desce para 5000, vai reportar 5000 ETAP, voo no 805. Boa noite, tráfego avistado, tem livre pouso pistão no zero, vento 060 graus com 1 no 0 nós. Livre pista 10 azul 9133. Ciente, mantém o ponto de espera da 10 Rio 9810. Oi, Salvador, papapá, Mike, papapá. 3 milhas. 4 milhas do externo, papapá. Papapá, Mike, papapá, boa noite, número 2 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Segundo, tem atraso ali, papapá. Após o pouso, qual parte de destino do Mike, papapá? Vai pro aero está. Cliente. Por gentileza, poderia confirmar o vento para o azul 9033. 060 graus com 09 nós. Obrigado, 9033. O Rio 9810 decola assim que autorizado? Após a passagem do azul, a linha e mantém cabeceira no zero, Rio 9810. Azul 9133 no solo ao 55, libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e Juliette até o pátio 3, remota 07. E aí, direita via Alfa e Juliette, remota 07. O 4. O 9133. Rio 9810, livre a decolagem da 10, o vento 060 graus com 8 nós. papapá, Mike, papapá, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus com 09 nós. Ok, pouso autorizado, baixado e travado, papapá, Mike, papapá. Rio 9810, decola 57, controle agora em 1208, bom voo. Chamará 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, ao Rio 9810, no perfil da DAEL. 9810, controle, contato radar. São 3152, boa noite, Maceió no 330, prepara a subida Pucaru, aguardando cópia no 612. Maceió escuta, aguardando cópia, 3152. Autoriza para o Adidael para o navio 810? Autorizado. Obrigado. 19133, modificada remota, meia dúzia do Pátio 3 agora. Remota, meia dúzia. O azul 93. Papapá, Mike, papapá, no solo aos 59, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, eu reportando de positivo, frequência livre. Copia. Prossiga. Maceió, nível 330, Upper Whisky 58 até Orago após direto. Pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. O controle 1208, aciona 5064, TAM 3152. Autorizado Maceió, nível 330, aerovia perícia 58 até Orago, após direto Maceió. Decola da 10, curva esquerda, precisa sair da PUCA, transição Aracaju, controle de saída 208, 5064, transponder 3152. Cotejamento correto, portão 62, chama pronto, TAM 3152. 3152. O Mike papapá conhece o aeródromo? Tranquilo. Autorizado, prosseguir via Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento da 17. Mike, papapá. Ok, autorizado, Delta, Pátio 1, Lima e Mike, chegaram na Quebec para o cruzamento. Mike, papapá. Meia mil para 5.800. Ciente disso para 2.000, livre aliás. Para 2.000, autorizado aliás, reporte habilitado, exército. Obrigado, Jornal 6258, 5.10. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 1.895. 1.895, dê uma boa noite. Boa. Bom dia, patrulha de Salvador, é o bom, 9.609. 6258, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, reporta embaixo e travado. Portarão, confirme o vento. 060 graus com 8 nós. Obrigado. Ajuste 10112. Baixado e chegando, Oceano 6258. Oceano 6258, livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus com 07 nós. Autorizado pouso, pistão 10, Oceano 6258. Eu tenho que consultar o centro, capitão. A minha área de jurisdição é de APP. Essa aí é a área de centro de controle. Afirmativo, se a gente faz gentileza todas as vezes que somos solicitados. Isso é o nosso padrão de operação. Obrigado pela colaboração. Eu também estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Mas na medida do possível a gente aceita qualquer proa que possa encurtar a nossa viagem. Obrigado. Motor approach, livre em gol 1896. E o 9890, o centro autoriza Eudes. Eudes, muito obrigado. 9890. Boa noite, 05, está autorizado ILS. Autorizado, Go 1896, clear to 7000 with the altimeter 1012. Clear to avoid the bad weather. Roger, 7000, and after the weather, we can Okay, you're clear. Argentina 19015. Go ahead. Request clearance to aeroparque, flight level 38 here, information Delta. This is the departure, can taxi ground 1219er. 1219er, sorry. Rio 9810, chame Recife 1251. 9810, chamará Recife 251, boa noite. Boa. Direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso, taxiway Juliette. Alfa, Juliette, 6625. Localizador com capa beijo do 805. Ovo no 805, aproximação, cheque trem, chame a torre, 118195. 1895, obrigado. Salvador, muito boa noite 05, 1,5 para o externo. Gol noite 05, boa noite, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Vai reportar, 805. Na 3152 na escuta. Prossiga. Senhor de manter a posição só mais alguns segundos. Afirmo, mantendo a posição 3152. Após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, prossegue no pushback. Ok, aposta 09 da Avianca, prossegue no pushback 3152. Xené 6258, Juliette, portão 09. Juliette 09, agradece, aeronave, agradece. Baixou e travou? Afirmo, baixou e travou, 205. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento 040 graus com 05 nós. Pouso, não no zero, 805. No 19, 15, ready to copy. Ready to copy, Argentina, 19, 15. Argentina 1915, clear to Buenos Aires, flight level 380 via Upper Zulu 21 until Sierra Charlie Bravo, after Upper Alpha 310 until Alpha Sierra Delta Echo Kilo, after according to flight plan route, departure from runway 10 after right turn, arbor departure. The departure will be Arbor, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Departure, and Alpha Transition, Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha Transition. Salvador Departure Frequency 120.8, Squawk 5066, Argentina 19015. Wow. Argentina 19015, clear to Buenos Aires, flight level 380 via the upper Zulu 21. Sierra Charlie Bravo, upper Uniform Papa 310, ASVEC, runway 10, right turn, arrow, departure, Alpha transition, 121.1, score 5066. Approach 2, speed should be 220, number 3, the traffic ahead is the flight 1606 of the your company, 2. Okay, and the 2000 feet, 1012, reducing speed to 220 knots, and we're clear for our left X-ray, 0189. Zero upper Zulu 21, Sierra Charlie Bravo, upper 310, ASVEC position, then via flight record, Argentina 19015. Correct, and the departure will be Arbor, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, and Alpha Transition, Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha. Read back, please. Direita na minha escuta via Alpha e reporta para ingresso na Juliette. Direita via Alpha e reporta para ingresso na Juliette. Argentina 19015, come back ready for pushback and start gate 10. Call you for pushback and start, Argentina 19015. Ingresso Juliette, portão 01. Juliette 01, 805. Salvador, 0352, está pronto para o TAC, com 77, a bordo 77, altura 22 horas, alternada a Caju. Tan 3152, autorizado táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10-12. Após desvios, voo direto do Zuma, desça até 2 mil pés, que é negar no 02 e reposta habilizado no localizador. Confirme. Prossiga, Tarefa Tango. Tarefa Tango, 35 condições visuais, QNH agora no 012, reporte na rotatória visão com campo. Totalizado até por aqui, entrega na circuito da perna do vento da 10, a intenção é final da 17. Mantém então o litoral, reporte por aqui, Tarefa Tango. Mantenha um ponto de espera, tá 3152. A linha decola da 10, o vento 040 graus com 05 nós. A gente tem que falar com 0, 3152. Com Nate 96, descending 2000 feet, clear final IOS, report established on localized. Nate 2000 feet, clear ILS, I report established, so 1896. Eu estou em Salvador, eu vou no 606, passo em dia serra, repasse travado. Bom, no 606, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, airbase da TAN iniciando rolagem agora na 10, aguarda a pista livre. Ok. No 606, autorizado pouso, pistão no 0, vento 050 graus, com meia dúzia de nós. Gente, livre pouso, 606. Latam 3152, decola 17, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, 3152, muito obrigado, um ambulante. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3152, decolando a pista. Altan 3152, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, 3152. Avícola, Six stabilizer on localizer and runway impact. 1896, contact tower 118.95. Thank you, tower 118.95. Thank you, good night. Será que contamos nas proximidades de buraquinho, vai ingressar na vertical da entrada do coco para ingresso na perna do vento da 1-0. A intenção é a final da 1-7 com ingresso na bata. Será que está visão algum campo? Afirmativo. Será que está visão torre 1 noite decimal 95? 1895, graças. Seu Papa Romeu, será que está visão? Campo, pode voar direto para o céu? Aguarde coordenação com o centro, autorizado vai direto, Jamo.